Salvador, está 3192 com 93 a bordo, 4 horas e meia, alternar a Caju, por tá. 92, UBLB? 93. Cliente, 93, vai via Índia, seguindo o tráfego da Azul, 1013 no ajuste, reportância Delta. Via Índia, atrás do Azul, 1013, reportância Delta, 3192. Bravo Whiskey Airborne at 40, Departure Control and Reminder, this is 135, good afternoon. Okay, good afternoon, and that's 1935, see ya. Lembro Sierra Vitor 372, igual 1648. Voo 1648, livre pouso na pista 10, vento 120 graus 082, cabeceira deslocada 1200 metros. Livre pouso 910 com cabeceira deslocada 1200 metros, gol 9648. Vitor Juliette, botei. Ingresso e manter a rua. 3154, pode prosseguir na descida? 3154, está autorizado até o nível 040. 040, 3154. Meto uniforme e onde irá alinhar para iniciar pelo off. A 10 milhas, estamos a 10 milhas de Duna, na posição Duna, irá alinhar na final para realizar o piloto com duas aeronaves, ok? Gente, da presente inicie 360 pela direita, aguardando autorização para se aproximar da posição Duna. Netuno. 360 pela direita, aguardando. Esquadrão. Vento Juliette, livre decolagem, vento 0 grau 062. Quinhentos pés, ajuste no 03. Serra Vito 366, 2500, 1013, tá autorizado o aeronave? Afirmativo. Confirmando 1013 o ajuste, né? Afirmativo, 3154. Obrigado. Muito boa tarde, 4107 da Azul, ponto espera pista 10, pronto. Espera daqui a pouco, boa. Somos Salvador, total 9995, eu sou contra a pista de estacionamento. Total autorizado, puxa, reportate. Pode parar para o tarde, total. Salvo 648, salvo 43, salvo 219, livrando direito, boa tarde. Salvo 48, Juliette, da Colos 44, controle 119, decimal 350, regresso. 119, decimal 35, regresso, Juliette. Romeo Whisky Bravo Whisky, contact now with SIP Center 128B8 or 133B25. 128.8 or 133.5, confirm. 133.25. Roger, 128.8, if unable, 133.25. Thank you, have a nice day. Patrick Alfa, boa tarde, Patrick Alfa, Vitor Juliette. Patrick Alfa, Vitor Juliette, contato radar, suba 1.010, ingresso corredor axé. Informe farol da barra. Eu pego axé, para Farol, Alfa, Vitor Juliette. Controle, Esquadrilha Netuno, reaplano dunas. Sim, Esquadrão Netuno, prod duna. Esquadrão Netuno. Ataque Avia Alfa e Juliette, portão 2. Alfa e Juliette para o portão 2, plano Netuno 2. Da Covas 46, controle 1, fundo 9, decima 3, 5, 5, 5, 10. 19, 3, 5, melhoras, 407. Controle, boa tarde, azul 4107. Azul 4107, contato radar, suba ao nível 360, saída da EL. 360 da EL, 4107. Esse da FIPA. 3193, boa Galeão, qual nível? Se eu tiver aí. Gente, aguardo coordenação, 360. Qual a saída? Saída da EL. Cara. Passou o Itano, controle baixa travado, Itano 3154. 3154, chame Torre Salvador, número 8, decimal 6. 86. Torre Salvador, 3154, passou, face, controle baixa travado. 3154, vou ter aproximação, mas está livre. 3154. Então 3192, já fiz recolagem, deu tudo 20 graus, 082. Autorizado, está 3192. Gente, Mike F. Delta, aguarda coordenação, se for no se encontra no sistema. Esquadrilha Netuno visual com o campo. Esquadrão Netuno, chame Torre 1 no 8 decimal 6. Chamar a Torre no 8 decimal 6, boa. De motores, obrigado, boa tarde. Ai, que até o Kili Ciente, boa. Eco Delta, confirmando, o plano é pra 18h30? No 3154, livre fons 1-0, vento 1-2 graus 082. Faz autorizado, pista 10, 3154. Torre Salvador, boa tarde, quadrilha Netuno. Quadrilha Netuno, chame do inicial para Pelócio, vento 1-2 graus 082. Ingressando na presente na inicial para Pelócio, com duas aeronaves, quadrilha Netuno. Quadrilha Netuno, chame na final para que eu acho. Vento 120 graus, 083. Chamará, Esquadrão Netuno. Decola os 49, controle 1.9, decimal 35. 1935, tá 3192. Solo total 9915 para o táxi com 3 a bordo, economia 4 horas, alterna Porto Alegre. 3192, cruza 25000. 3192, contato radar na decolagem, suba ao nível 330, sai da PUC. 330, sai da PUC, tá 3192. Delta, cruza minha dúvida, total 9915. Torre, o Esquadrilha Netuno está a 4 milhas, se for necessário faz o 360 da presente. Negativo, o Esquadrilha Netuno, autorizado pelo Oeste, veio tudo no 0 graus com 0 menos. Livre, pelo Oeste, Netuno. O 3154, solo ao 50, solo 219, livrou da direita, boa tarde. 219, até a próxima. Passa nível 100, chame Recife no 288, Aterno 3325. 288, 3325, boa tarde. Cat Voo, tô a 9 minutos em coordenação do seu plano de voo. Qual é o estacionamento pro conta do comandante? Salvador, boa tarde, TAN 3154 livrou. TAN 154, boa, da CV Alfa, reportante da ECO. Alfa vai reportante da ECO, 3154. Seu Alfa, chama no final, daí tudo. Chama na final. Total 9915, a linha da cola de Lujato? Sim, Matheus. A linha da cola, meu turma 20 graus com 062, total 9915. Linha da cola, 9. O controle 1935, 286, aciona transpondo 0107. Resumo 92, passa nível 100, chame centro Recife na frequência 1026, decimal 85. 12685, boa tarde, obrigado. Solo Salvador, o Pastor 20. Pastor 20, prossiga. Está comprando instrumento para Barbacena na Otesuru 14, solicitou 260 para autorização de tráfego. Cliente, Pastor 20, aguarda a ordenação em cópia, informação Victor. A gente vai aguardar para a Copa, passou 2-0. Tá 3-1, 5-4, táxi via Alfa, Juliette, portão 11. Tá aprovado. Cadê é tudo, livre pouso, vento 1-0 graus, 082. Livre pouso, 1-0, para escolher Netuno. Escolher Netuno, cabeceira 1-0, deslocada 1.200 metros. Ciente, escolher Netuno. Esse motor nível 050. Namar, descendo pro 050, azul 4064. Azul 4107, chame centro Recife, 288, aperto 3325. 4107, controle Salvador. Alfa Vitor Juliette, serviço radar terminado, mantenha-se em condições visuais. Informe visual com o Veracruz. Atenção, com Valença. Eita, só 1219. Só 1219, livrando à direita, esquadrilha turno. Se livre, informe estimado de pouso. Delta, livre de colagem, vento 130 graus, 062. Zero, eu ouvi a Pesula 14. Decolagem no zero, curva direita, saída da EL, transição BLEF. Controle 1935, torre 18612, transponde 5165. Salve Salvador, boa tarde, quadrilha de turno. 260, né, Pesula 14. Decolagem 10, curva direita, na saída da EL. Controle 1935, torre 1860, aciona 5165. Poderia confirmar a transição? Transição BLEF. Bravo, Lima, Eco, Serra, Serra. Transição BLEF, ciente, está pronto para o acionamento. Acionamento autorizado, reporte táxi, o Pastor 20. Reportar para o táxi, Pastor 20. Solo Salvador, boa tarde, Esquadrilha Netuno. Esquadrilha Netuno, boa, táxi de Alfa, reporte na Delta. Táxi Alfa, reportará na Delta, Esquadrilha Netuno. Quebec Serra, pronto para cópia? Autorizado morro 045, decolagem 17, curva direita, axé, mil pés até o farol da barra. 198 é a torre, 1935, correção 186, torre, 1935, controle, 0123, transponder. Serra correto, na era, qual é o PLB? Dois a borda, Sione, chame torre. É, está autorizado direto Manati, informe 20 milhas de Salvador. Ok, informa, livrando o CTR Salvador, autorizado para direto, solicita mil pés, por favor. Autorizado, mil pés, Mike Eco Delta. Grato, Delta. A 9915, chame Centro Recife na frequência 1288, Taterno 3325. Taterno 3325, boa tarde. Mensagem para o meu turno. Priorizado, ingresso na Delta, reposta para cruzamento. Para ingressar na Delta, reportará para o cruzamento. Eu cruzamento, esquadrilha Netuno. O Netuno autorizado, cruzamento da pista no zero. Autorizado o cruzamento da esquadrilha Netuno. Cruzeiro 64, está autorizado 2 mil pés, ajuste no 0 no 3 e só estabilizado na final INS sem glide. Eu saí do escolhido Netuno, boa tarde, meu obrigado. Boa tarde. E desce para 2 mil, azul 40, bem fácil. Serra livre de colagem, vento 30 graus, 0,10. O passo 2-0 está pronto para o ataque. Passo 2-0, fique atento aos dois bandeirantes que ingressaram a parte militar. Autorizado o ataque, no hotel Chame Torre 18-6. Confia em PLB? Está com 2-0 a bordo, vai estar atento à movimentação no pátio militar, chamará no ponto zero do hotel. Afim, ponto espera chame torre 18-6 para ingresso e decolagem, ajuste no 0 no 3. Ponto espera chama 18-6, passou 2-0. Decola ao 03, controle 1, 1935, até o regresso. Quebec Serra, decolou 03, controle 1, 1935, até o regresso. Guarda. Salvador, passou 2-0, pode sair do hotel. Pronto. E é 4924, Ilhéus, aguarde a coordenação em cópia. O 064 está estabilizado no curso do localizador. 4064, complete LS Englide, chame torre 186. Vai chamar torre 186, o azul 4064. Torre Salvador, azul 4064, está 1,5 milha para o externo. Azul 4064, você tem pressão com a vista livre. Vai aguardar a pista livre, azul 4064. Serra livre, subida 045. Abaixo, chega, abaixo, chega. Azul 4064, livre pouso, pistola 0, vento no 30 graus 062, cabeceira deslocada, 1.200 metros. Autorizado o pouso, cabeceira deslocada, azul 4064. Paixão 2-0, decola 07, controle 1-9 de sua 35, boa tarde. Passou 2-0, controle 10935, tá, boa tarde. Controle Salvador, passou 2-0, decolou na Dael, transição Blast, subindo pro 260. Pastor 2-0, contato radar, saída Dael. Passou 2-0, sente. Confirme o FAT, pista que decola. Pede agora a coordenação em cópia, o Golf Mike Alpha. O 3193 para puxa acionar está no 5. Portão 5 autorizado, né, para ataque 3193. Gente, é um ataque 3193. Azul 4064, solo 09, solo 1219, livre do ar direito, vamos lá. Gente, valeu.